Na Rota das Freguesias, a Rádio Boa Nova dá um salto a Marujo, onde este fim de semana acontece a 13ª Feira do Porco e do Enchido. Marujo é uma freguesia do Conselho de Oliveira do Hospital, que conta com uma área de 7,68 km². À data dos censos de 2011, contava com 555 habitantes. A freguesia dista cerca de 10 km da sede do Conselho, é banhada pela Ribeira do Cobral, subafluente do Rio Mondego. Falar de Marujo é falar de carne de porco, enchidos, roupas, alfaiates e sapateiros e ainda outros mestres. Marujo é também terra de queijo e de requeijão. Por estes e outros motivos, Marujo reveste-se também de interesse turístico. A Feira do Porco e do Enchido é, sem sombra de dúvida, o melhor exemplo da capacidade da Junta de Freguesia, em colaboração com a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Val do Cobral, em atrair milhares de visitantes ao cenário natural da Laje Grande. Motivos não faltam para, na Rádio Boa Nova, iniciarmos a rota pela freguesia de Marujo e partirmos para a conversa com Aníbal Correia, o autarca em quem o povo confiou um segundo mandato à frente dos destinos da freguesia. Aníbal Correia, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova, ao programa Conversas na Rota das Freguesias. Foi eleito pela CDU para gerir os destinos de Marujo. Importa, porém, conhecer-se esta autarca. Quem é Aníbal Correia? Aníbal Correia é um cidadão de Marujo, nascido e batizado em Marujo, que gosta muito da sua terra. Desde os 15 anos, quase desde que me conheço, estou sempre ligado ao associativismo. Não caiu na junta de paraquedas, como se costuma dizer. Continua, portanto, foi depois eleito como secretário, esteve dois mandatos como secretário na junta de freguesia, a trabalhar com o João Abreu e com o João Paulo Vaz. Por motivos profissionais, o João Abreu teve que se retirar. Na altura, portanto, o grupo que está unido, com o objetivo de fazer alguma coisa pela freguesia, entendeu que eu era a pessoa que estava em melhores condições para dar continuidade ao projeto muito bom que vinha sendo executado pelos anteriores membros. E eu disponibilizei-me, assumi mais a equipa que tenho comigo, e estamos todos a trabalhar no sentido de fazer alguma coisa pela freguesia, ou seja, dotar a freguesia das infraestruturas necessárias para que as pessoas possam e dar-lhe alguma qualidade de vida para que as pessoas possam se sentir bem na freguesia de onde residem. Foi então para um primeiro mandato, não hesitou em ir para um segundo. O que é que o motivou a avançar-se para uma nova corrida eleitoral? Aquilo que me motivou é que eu senti que ainda podia fazer algo que ainda podia fazer e que não estava, que eu tinha assumido fazer no primeiro mandato, que me candidatei e que não tinha conseguido. Voltei-me a candidatar, eu mais a equipa, como já referi, da qual eu faço parte, para ver se a gente consegue atingir os objetivos a que nos propusemos. E voltou a merecer a confiança do povo de Marujo. Quais é que são então esses objetivos? O que é para si importante resolver na freguesia de Marujo? Olha, na freguesia de Marujo, quer dizer, muito já fizemos, mas ainda muito falta fazer. Há pessoas que pensam que está tudo feito e que em tempos foi tudo para Marujo, e que Marujo que é uma terra que não precisa, já não precisa de mais nada, mas não. Isso que em tempos foi tudo para Marujo, dada a boa relação que existia entre o executivo do PSD municipal e também o executivo da Junta, liderado por João Abreu. Sim, independentemente tanto das coisas políticas, nós somos eleitos para trabalhar e para representar as nossas freguesias, independentemente de quem está, e é isso que nos move, não nos move guerras político-partidárias. Aquilo que nos move é os interesses das nossas freguesias, é para isso que nós trabalhamos, e temos que trabalhar com quem está no poder, saber trabalhar com quem está no poder. João, Aníbal Correia, por estes dias, então, a freguesia está em festa, acontece a Feira do Porco, e disso já falamos um bocadinho mais à frente, mas nem tudo é festa. O que mais, então, e há pouco ia começar-me a falar disso, o que mais o preocupa enquanto presidente da Junta de Freguesia de Marujo? O tema é tarde e esgotos também é velho, os problemas nessa área estão resolvidos? Não, é por isso mesmo é que eu disse que não estava tudo resolvido e que muita coisa havia para fazer. Foi feita a ETAR, uma obra que ficou no 1.200.000 ou 200 e tal mil euros, e só estão um terço da população é que está a ser tratado na ETAR. Falta ainda ligar duas fossas éticas em Marujo, portanto em Nogueirinha está ligada, falta ligar duas em Marujo, que a senhora ministra do governo cessante tinha prometido que em 2014, que ia ser lançado o concurso, a ligação das duas estações elevatórias. Portanto, 2014 já passou, não foram ligadas, mas nós vamos continuar, quer dizer, não é uma obra que nós tenhamos que fazer, a nós compete-nos quanto autarcas pressionar, nem nós nem a Câmara, não é nós, tanto ao Presidente da Junta como ao Presidente da Câmara, aquilo que nós, que nos compete é pressionar as entidades que têm essa responsabilidade de fazerem o trabalho que lhes compete, e portanto e ligar as outras estações, as outras fossas céticas que estão a drenar diretamente para o rio. Há situações, para o rio Cobral, portanto, que é uma situação que nós nos preocupa bastante, desde a primeira hora que nós fomos para a Junta de Freguesia, mesmo no anterior executivo, um dos objetivos era trabalhar no sentido de expluir o rio Cobral, né? Não é uma tarefa muito fácil, né? É uma tarefa que as pessoas pensam que num clicar de dedos que se consiga resolver. Não é de fácil resolução. Até porque todas as cajarias que estão a montante têm estações de tratamento, são fiscalizadas, eles dizem que fazem aquilo que está dentro da lei e que lhe compete fazer dentro da lei. Só que quando vem, a gente sabe, quando vem um bocadinho de chuva ou qualquer coisa, eles abrem as torneiras porque é mais fácil ela ir diretamente para o rio do que tratar. E então, nós em tempo já apresentámos que este problema só seria resolvido, na altura era Águas de Jezericó, e numa reunião que, nas várias reuniões que a gente teve, sensibilizámos porque só era possível resolver se fizesse ali uma ETAR conjunta para todas as queijarias, e os empresários tinham que pagar pelo volume de tanto dos detritos, dos efluentes que iam para a ETAR. Só assim se consegue resolver, porque senão a gente nunca vai conseguir, é um problema que a gente não vai conseguir resolver. Portanto, mantém-se os problemas em dias de chuva, são bem visíveis as descargas que são feitas diretamente. E quando disse-me que em tempo já denunciaram, e quando denunciavam, havia mão firme das autoridades ou não? As autoridades vão ao local, mesmo o Sr. Ministro me respondeu que algumas vezes fez deslocar as autoridades ao local e que os empresários foram, portanto, levaram coimas, só que muitas vezes é preferível pagar as coimas do que pagar os tratamentos, porque as coimas ficam muito mais baratas, não é? Nós não temos nada contra os empresários das queijarias, até pelo contrário, criam postos de trabalho e acho muito bem que é uma atividade que desenvolvam, se é uma atividade que tem saído, E que aproveitem e que desenvolvam, que criem postos de trabalho, mas também, quer dizer, não podem dar cabo do ambiente, quer dizer, ficarem com o dinheiro e darem cabo do ambiente, também têm que zelar pelo ambiente onde eles próprios vivem e os seus familiares, as suas crianças, os seus netos, os seus filhos, os seus netos, portanto também têm que, há uma obrigação perante a comunidade de zelar também pelo ambiente, não é? Sr. Aníbal Correia, ainda que a ETAR não dê resposta a toda a população de Marujo, a ETAR funciona bem? No princípio não começou a funcionar tão bem como a gente pensava. Começou a dar algum cheiro, mas com o tempo foi diminuindo. Eles também disseram que no início, portanto, estão a fazer os testes e tal, portanto, que é as quantidades e tal, que estão a fazer estudos, mas penso que ultimamente os moradores, pelo menos os moradores que estão mais próximos, não se têm queixado tanto. Eu de vez em quando ando a perguntar e eles tanto aquilo que me dizem é que neste momento que está muito, muito melhor, que já não tem havido os cheiros que havia anteriormente. Conversamos com o Aníbal Correia, o presidente da Junta de Freguesia de Maruja. A localidade está este fim de semana em festa. Por lá acontece a Feira do Porco e do Enchido. Motivos bons para então festejar. No entanto, falamos de estes e outros assuntos nesta Rota pela Freguesia de Maruja. Aníbal Correia ainda recentemente alertou em Assembleia Municipal para o problema da proliferação do eucaliptal na sua freguesia. Como é que está essa situação? A situação neste momento, portanto, o eucaliptal foi plantado, não é? Está lá e está a crescer, portanto, está a crescer muito bem. As entidades foram lá, portanto, eu alertei as entidades daquilo que estava a acontecer. E olhe, este ano vieram as chuvas. Se a chuva que caiu este ano tivesse caído o ano passado, aquelas terras todas que estão a jusante da plantação ficavam completamente todas cheias de terra e pedras, porque arrastava aqueles terrenos todos para ali abaixo. Felizmente o ano passado não choveu como choveu este ano, mas este ano já estão a queixar os proprietários daquelas terras que são cultivadas, né? Terrenos cultivadios, que mesmo assim ainda veio a maior parte da terra, ainda veio ter lá os terrenos. Portanto, mas não houve aumento da plantação de eucalipto, ficou-se por neste aquela... Momento não, neste momento não houve aumento, eu também estou atento, embora que as pessoas já mandem a dizer que já compraram noutros locais, outros terrenos e que provavelmente vão fazer o mesmo. Portanto, nós vamos estar atentos e vamos alertar as situações assim que elas, se isso acontecer. Porque ali era zona de pinheiro? Era zona de pinheiro. Portanto, e não era expectável que... Não era expectável, numa ZIF, não era esse, portanto, a plantação que estava prevista para aquele local. Muito bem. Aníbal Correia, Maruja é conhecida, e por estes dias fala-se nisso, por terra de porqueiros, porém os tempos áureos daquela atividade já lá vão, é certo. São poucos os negociantes hoje em dia em carne de porco e nos enchidos. O que é que pode ser feito para revitalizar este setor económico? Creio que esta feira pretende dar uma ajuda. Esta feira pretende dar uma ajuda e esta feira também nasceu com esse objetivo. Nós, a Junta de Freguesia, no primeiro mandato, logo no primeiro mandato, fez uma escola, tanto fez uma candidatura ao IFP, que teve lá a funcionar, uma escola com 16 formandos, que com o objetivo de irem junto das pessoas que ainda existiam, que praticaram esta arte de fazer o fumeiro tradicional, de recolher a informação, como é que ele era feito, como é que era fabricado, para não perdermos as técnicas de fazer o fumeiro tradicional. Foi com esse objetivo. Depois deu origem entretanto a escola oficina terminou e criámos a empresa de inserção, que é uma pertence à IPSS, que existe na freguesia. A empresa de inserção, portanto, continuou a fabricação dos enchidos, e a feira nasce com o objetivo de promover, portanto, não era só consumir, também tínhamos que promover os produtos. Por isso nasceu a Feira do Porco e do Enchido, portanto, foi logo incluída no mesmo projeto. Portanto, o objetivo era que a gente recriar aquilo que antigamente se fazia, que era a arte de fazer o fumeiro tradicional, não a deixarmos perder, e ser uma fonte de receita também para a própria associação, que é uma IPSS, não é? Que ter outra fonte de rendimento que não seja só nos utentes e depois que esses lucros sejam investidos para dar resposta às necessidades sociais dos utentes. Né? Portanto, a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural de Vale Cobral cumpre assim esta missão de manter viva a tradição da produção do fumeiro tradicional. Podemos até dizer que seja um dos maiores produtores do fumeiro tradicional. porque, não sei, tem sido cumprido o objetivo de até nascerem ali novos projetos de jovens que queiram apostar nesta área de negócio? Portanto, aquilo que eu costumo dizer, e às vezes a gente em conversa, mesmo nas reuniões, quando a gente está a fazer os pontos de avaliação, é assim, pouca gente aqui na nossa região falava nos enchidos e nos fumeiros tradicionais. O certo que é que após o nascimento da Feira do Porco e do Enchido, algumas empresas, portanto, algumas pessoas, algumas famílias começaram a dedicar a sério à produção dos enchidos e que está a ser uma fonte de rendimento para essas pessoas. Portanto, e só pelo facto de nós existirmos e de alertarmos e de chamarmos a atenção, penso que já foi positivo. Quando fala algumas famílias, quer quantificar-se uma, duas? Há aí alguns fumeiros aqui na Redondeza, não vou estar a dizer nome até para não estar a fazer publicidade, que de certeza que mas foi... Mas não só na freguesia. Não só na freguesia, que foi através da Feira de Porco e do Enchido que viu ali uma oportunidade de negócio. Portanto, isso a propósito do fumeiro e quanto ao negócio da própria carne de porco. Maruja ainda tem esses negociantes, ainda há gente a negociar nesta área? Ainda há gente a negociar nesta área, hoje noutros moldes, não é? Porque a maior parte, portanto, a gente, os hipermercados, as grandes superfícies vieram, pronto, estragar um pouco os negócios, porque a pessoa que vai comprar as mercearias leva a carne das grandes superfícies, não vai diretamente depois aos talhos, mas alguns hoje, portanto, já alguns ainda andam na feira, poucos, mas, portanto, e outros já tinham talhos, não é? Portanto, já ligado, já ponto outra... no mesmo ramo, mas já outro tipo de venda, com outra higiene, com outras condições de venda, portanto, até porque assim a entrada na CE obrigou a essas medidas de segurança alimentar. Embora que, pronto, eles hoje estão a viver um período bastante conturbado por causa das grandes superfícies, não é? Que os pequenos retalhistas, não é? Estão com algumas dificuldades. Não é? Portanto, estes negociantes, quer de carne, quer também estes produtores do fumeiro tradicional, vão marcar presença nesta Feira do Porco e do Enchido? Sim, vamos lá ter a venda da carne, quem quiser pode ir comprar a carne, nós disponibilizamos caçoeiras, temos lá caçoeiras que emprestamos na barraca da Associação de Desenvolvimento, as pessoas podem confeccionar os torresmos, estão fogueiras acesas, podem confeccionar os torresmos, podem grelhar a sua febra, temos lá assadores, podem grelhar a sua febra, e se não quiserem estar com este trabalho, podem ir, tem as barracas da Associação de Desenvolvimento, que é a tal IPSS, que tem o arroz do céu, o arroz de sonho, que também foi um prato que era característico, tanto que era um prato mesmo lá regional, e que era de Maruja, e que vão colocar à disposição. Vão colocar à disposição de quem quiser. Essas e outras iguarias, essas não e outras iguarias, os torresmos, já vamos, falar mais adiante acerca desta Feira do Porco, porque já acontece há 13 anos consecutivos e merece um olhar mais atento sobre o que é esta feira. Aníbal Correia, já analisámos este setor, a questão do negócio das carnes e do fumeiro. De um modo geral, acabam por ser poucas as empresas na freguesia de Maruja. Como é que tem sido possível ali manter-se agentes na freguesia? Não tem sido muito fácil. Eu confesso que nos últimos anos temos perdido alguma população. E porque os jovens estão a emigrar, não é? Porque têm que ir à pergunta de trabalhos, porque aqui não há trabalhos, os trabalhos que existem não são devidamente remunerados e, portanto, eles têm que partir à pergunta de outras conquistas. Nós preocupamos-nos em criar condições para que as pessoas fiquem ali, dando apoio às famílias, mesmo àqueles aos casais que têm filhos. A gente faz um esforço para que as pessoas tenham lugar onde pôr as suas crianças, onde pôr os seus idosos, para que possam ir para o trabalho descansados, mas não tem sido o suficiente. Que tipo de apoio é que dão, por exemplo, à área das crianças, na educação e também no apoio social dos idosos? Qual é que é a resposta? Olha, se os pais precisarem de ir, por exemplo, trabalhar às 7 da manhã ou às 7 e meia da manhã, nós temos logo quem fica com as crianças, que tome conta das crianças. Vem até vir o professor vem às 9, ou venha às 9h30, ou venha à hora que vier, nós entregamos ao professor. Quando é a hora do meio-dia, meio-dia e meio, vai-se servir a refeição e tomamos conta das crianças naquele período de almoço. À tarde, acaba a escola, nós temos o ATL, ou temos o prolongamento do horário para os meninos da pré, ficamos com as crianças, vamos levá-las a maior parte das vezes a casa, quando os pais chegam. Portanto, esse é o apoio que a maior parte das famílias necessita para poder ir para o seu trabalho e ficarem descansados. E depois também aquilo que pagam, comparando com aquilo que pagam noutros lugares, é muito reduzido. É pena que mesmo assim haja pessoas que prefiram muitas vezes pagar mais e que os tragam para outros lugares e que não os deixem ficar tanto lá na freguesia, que é onde eles têm boas condições. Costumamos todas as semanas trazer os meninos, os mais pequeninos um dia e depois os mais velhos, os da escola primária ou outro, portanto às piscinas, com a colaboração, é junta com a colaboração da Associação de Desenvolvimento. Temos a escolinha de futebol, portanto estas crianças penso que têm aquilo que não têm noutras freguesias e nos grandes centros. De quantas crianças é que falamos? É evidente que deixamos de fazer algumas obras por isso, mas sente-se um autarca mais feliz por isso? Mas sinto-me um autarca muito mais feliz por isso. Quantas crianças é que existem na freguesia, mais ou menos? Neste momento, 20 e qualquer coisa, portanto, eu estou a falar do primeiro ciclo, mais as crianças da pré, embora que haja, portanto, há umas que ainda não atingiram a idade de ir para a pré, né? E há outras que já passaram o período da escola, portanto, também são crianças, não deixam de ser crianças, né? Mas eu estou a dizer só na escola, na escola primária e no apoio prestado por nós. E os idosos, Sr. Aníbal Correia, qual é que é a resposta que existe em Marus? Existe a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural Vale do Cabral, né? Que é uma EPSS, que tem centro de dia, apoio domiciliário e tem ATL. Portanto, os idosos também, portanto, há aqueles que têm que fazer o apoio domiciliário, que têm que ir fazer a higiene pessoal à casa, que têm a higiene habitacional, portanto a Associação presta todos estes serviços. Os outros que não têm condições de ficar em casa, que os familiares vão trabalhar, portanto a IPSS de manhã vai, portanto, a casa, vai buscá-los, traz-os para o centro do dia e também só os vai levar ao fim da tarde a casa. Há pouco falávamos também da questão das empresas, a IPSS acaba por ser uma das maiores empregadoras da freguesia. Neste momento a IPSS é uma das maiores empregadoras da freguesia. Também temos, um enfermeiro que é pago pela Associação de Desenvolvimento para prestar saúde, portanto, aqueles serviços primários, portanto, às pessoas, né, que assim necessitam da população, ou aos utentes e não utentes, porque neste momento, como sabe, a saúde no nosso concelho tem passado por uma fase muito, muito conturbada, e se não fosse esse trabalho que a gente tem feito, que a Associação tem feito, com o enfermeiro que tem feito junto às pessoas, mesmo da recolha de análise, que portanto traz as receitas para poder passar o receituário e levar para eles poderem ter os medicamentos, ia ser muito complicado. Onde é que a população de Marus tem consultas médicas? A população de Marus tinha consultas médicas em Lagares e em Oliveira do Hospital, mas neste momento está muito difícil, porque em Lagares não conseguem, portanto também estavam sem médicos, e em Oliveira do Hospital, portanto, é aquilo que a gente tem visto, a gente para marcar uma consulta andamos toda a vida e não se consegue marcar. É um problema generalizado, não é? Aliás, não é só do concelho, mas pronto, nós falamos daquilo que nós conhecemos, que é o nosso concelho. Muito bem. Aníbal Correia, Marus é também rico em um movimento associativo, sobretudo os jovens estão também unidos numa associação, por lá também se vive muito este espírito. Sim, houve ali uns períodos de ouro em que o movimento, portanto a Associação de Jovens fez um trabalho excelente. Neste momento estou muito expectante, porque há ali um grupo que também está a começar a fazer um bom trabalho. Vamos ver se eles dão continuidade e se continuam a fazer também este trabalho, que também é importante fazer para os jovens e não só, para toda a população em geral. Mas a freguesia de Marus neste momento ainda tem, portanto, e nós na Feira do Porco de Xi também tentamos envolver todas as associações, portanto, fazer, portanto, com a participação deles nas tasquinhas, portanto, na gastronomia, que é uma forma também de eles participarem, de sentirem a feira como deles, e também de eles irem buscar também até alguns fundos para depois, para as despesas que eles têm diárias, que precisam para manter as suas coletividades. Felizmente, na nossa freguesia, é evidente, com o esforço de alguns, né, que deixam as suas vidas particulares para se dedicar ao associativismo, as associações, tanto a Associação dos Amigos de Maruja como a Associação Nossa Senhora do Rosário em Nogueirinha, portanto, continuam abertas todos os dias para que os sócios possam lá ir, beber o seu café, conviver um bocadinho. Portanto, é bom sinal, as forças estão vivas na nossa freguesia. Falamos então de Maruja nesta rota pelas freguesias, e o segundo domingo de novembro é, desde há 13 anos, o dia de Romaria à Maruja. Por ali acontece a Feira do Porco e do Enchido. Aníbal Correia, como é que se explica que milhares de pessoas, ano após ano, acorram a Maruja neste dia? É fácil de explicar. Eu acho que é um pouco pela qualidade do evento. Primeiro, porque nós, tanto quando fizemos o evento, as pessoas no... projetaram, a nossa preocupação foi projetar o evento. Portanto, com muita publicidade, as pessoas até diziam que era um exagero, mas não era. Quer dizer, a gente trabalhámos muito nesse sentido, de promover a feira. É evidente que hoje a gente já afrouxou um bocadinho, já não precisa fazer tanto isso, porque as pessoas já sabem, basta lembrar, né? As pessoas já, a maior parte já sabe. Mas mesmo assim não descuramos, quer dizer, porque a gente costumamos sempre investir um bocado na publicidade, na divulgação da feira. E depois é o passo a palavra, as pessoas vêm, gostam e depois vão transmitir aos outros que não vieram, e no ano seguinte a gente vai tendo sempre mais gente, não é? Portanto, que isso é bom sinal. A feira acontece desde o seu início no cenário natural da Laje Grande, um espaço que se tem revelado cada vez mais pequeno para as multidões que acorrem a Maruja. Falou-se em tempos de se mudar a feira de sítio. Essa questão está fora da questão? Essa questão está fora da questão. A feira nasceu para aquele espaço, e ela só tem aquela projeção devido ao espaço onde ela está inserida, né? Que é um espaço único, característico, e aquele anfiteatro natural é que lhe dá aquela beleza toda, não é? Portanto, é impensável a gente tirar a feira daquele lugar. É aquele cenário que lhe dá que lhe dá aquela característica e que torna um evento único aqui na região. Estamos então às portas desta feira. Por esta altura, certamente que se ultimam os preparativos. Com quantos expositores é que vai contar esta feira? Este ano já, portanto, há uns anos anda ali na perto de uma centena de expositores. Às vezes passa um bocadinho, 102, 103, 104, mas anda sempre por ali muito perto, mais um, menos um, anda sempre por ali muito perto. Portanto, expositores que ano após ano querem ali marcar presença, não é? Sim, portanto, porque já sabem... Há lá expositores, há muitos expositores que já lá vêm desde a primeira feira. E pronto, e para onde a gente vai passar, mesmo encontramos-nos às vezes noutros lados e dizer, é a Feira de Maruja, quem é cá era a Feira de Maruja? Porque é um lugar, pelo menos, não digo que seja em todos os ramos, não é? Porque a gente sabe que há artesanato, que as pessoas, portanto, hoje em dia, e com esta crise, que não estão, às vezes, que não investem tanto. Mas tudo que seja de comer e beber, tudo que seja de comer e beber, e principalmente nos enchidos e os queijos, e nana, isso, as pessoas chegam, fazem negócio, e as pessoas, por isso é que, tanto quem está a vender como quem vai para comprar e para assistir toda aquela animação fica maravilhado. Aníbal Correia, são várias então as iguarias, como dizíamos há pouco, que marcam presença, como o arroz de Soão, os torresmos e tantas outras diversidades da gastronomia local e regional, e há também uma forte aposta na componente da animação. O grupo Vivarte volta mais um ano a marcar presença, e tantos outros grupos. Sim, temos o grupo Vivarte. Às vezes as pessoas perguntam-me, portanto, se é sempre a mesma coisa. Não, só pelo facto do grupo, a gente todos os anos escolhemos um tema diferente para o grupo Vivarte trabalhar e vir representar a Maruja. O ano passado foi o João Brandão, este ano vai ser o José dos Telhados, vai ser o José dos Telhados, portanto, para ter ali também alguma coisa diferente para eles também trabalharem, para não mostrarem sempre as mesmas coisas. Portanto, este ano eles vão trabalhar a vida, retalhos, portanto, do José dos Telhados. Penso que está, por aquilo que ele que já nos deu a perceber, há lá partes interessantes, interessantes. O ano passado as pessoas gostaram muito e este ano penso que vai ser interessante também a atuação dos Vivarte nesse campo. Depois temos outros grupos, temos o Jogo do Pau, né, pelo grupo da Guarda. Temos a Fanfarra Cáustica, que já marca presença ali há alguns anos e que as pessoas adoram e que vão lá de propósito para ver a Fanfarra Cáustica. Temos os Fonte da Pipa, temos os cantadores, as cantadeiras ao desafio, este ano vem lá a Adília, não é? Com aquela língua afiada que ela tem e que as pessoas adoram, gostam de ver aqueles desafios. Penso que vai ser um dia, se tiver tempo bom, penso que as pessoas podem ir, que vai ser um dia bastante animado. Também os passeios de burro. Temos os passeios também de burro, para os mais pequeninos, não é? Para as crianças, não pode ser para os adultos, não é? E pronto, e outras atividades mais. Associado também ao certame, há também um concurso de fotografia. Sim, e também temos um concurso de doçaria. O desafio fotográfico e concurso de doçaria, que já também fazemos há alguns anos. O desafio fotográfico é salvo erro, o segundo ou terceiro ano, e a doçaria, portanto, já há mais anos que a gente faz, que depois tem um júri que vai analisar e que depois vão ser servidas na sobremesa do almoço no domingo. Há também uma caminhada, julgo saber. A caminhada é organizada pelo clube, tem uma parceria com o Clube Caça e Pesca? Não, o clube BTT Lazer. Muito bem. Que todos, portanto, já há vários anos que a gente faz. Portanto, muita gente mobilizada em torno desta organização. Sim, desta feira. Aníbal Correia, no ano passado os visitantes foram, contudo, muitos deles fintados com a mão pesada das autoridades, que multaram carros mal estacionados. Como é que esperam contornar este problema? Olha, é assim, eu faço aqui, portanto, como é lógico, portanto, o Presidente da Junta não pode fazer grande coisa, a não ser dialogar com as entidades no sentido de, portanto, vermos aqui e trabalharmos em parceria para evitar estes casos. Aquilo que a gente já fez e pelas reuniões que, portanto, já tivemos com o Sr. Comandante, ele disse que no domingo até ao meio-dia que ia fazer uma ação de sensibilização, não ia para multar, ia fazer o contrário, ia fazer uma ação de sensibilização para sensibilizar as pessoas, portanto, os seus condutores, para terem cuidado, para não ultrapassarem as medidas legais, portanto, com o álcool, e pós-alertar, portanto, para as condições de segurança. Pronto, eu espero que eles façam isso, que sensibilizem, mas que não multem as pessoas, não é, para as pessoas não terem a receio. Portanto, é que o apelo que eu faço é para que as pessoas vão, que respeitem as orientações, metam os carros nos parques, como é a nossa orientação, e que assim podem ir descansados para a feira e já não são multados. Aníbal Correia, depreendo que está à espera de mais um sucesso nesta feira do porco e do enchido, assim o tempo ajude, não é? Sim, assim o tempo ajude, penso que, se o tempo estiver bom, penso que vai juntar milhares de pessoas ali. Mais uma vez, não é? Mais uma vez. Aníbal Correia vai a meio do segundo mandato autárquico. Qual é que acha que já é a marca da sua passagem à frente da Junta de Freguesia de Maruxo? Olha, a marca da minha passagem é o trabalhar diariamente para criar condições às pessoas, portanto, para ir resolvendo os problemas, portanto, que as pessoas têm, as necessidades que as pessoas têm no seu dia-a-dia. E às vezes aquilo que a gente pensa que é um pequeno problema, para as pessoas é um grande problema. Portanto, os problemas não se veem, as obras não se veem pela sua dimensão, mas no fundo, por as necessidades, por as respostas que nós damos às necessidades das pessoas, e lhe resolvemos os problemas. É isso que a gente vai fazendo, lutando no dia a dia, criando condições para que elas possam ir e que tenham os caminhos desimpedidos, possam chegar às suas casas, que ir pegar no seu carro e ir às suas propriedades rapidamente para resolver os seus problemas. Portanto, é essas condições do dia a dia que a gente vai tentando resolver. Como há bocado eu ia para falar, portanto, há outras obras de maior dimensão que, embora não sendo algumas da Junta de Freguesia, mas que a Junta de Freguesia está toda empenhada também a tentar, tentar ver se elas avançam, que é a resposta que nos faz falta ali na freguesia, que era, portanto, a sede da Associação de Desenvolvimento, ou seja, que ia ter, vai ter, além das valências que neste momento já tem, que é o Centro de Dia, Apoio Domiciliário, ATL, ia ter mais uma valência, que era a valência de lar, porque neste momento temos algumas dificuldades, porque os nossos idosos, a gente dá-lhe as respostas e depois quando chegamos a uma determinada altura que eles precisam de outro tipo de apoios, a gente não consegue, e alguns, ao contrário do que muita gente pensa, nem no Conselho a gente lhe consegue dar essas respostas, temos que andar a pedir, como já aconteceu, eu e a doutora Cristina e os outros elementos da direção, a pedir noutras entidades, e alguns estão bem longe, alguns até foram para quase 100 km daqui da nossa freguesia. Portanto, o que é uma grande tristeza. O objetivo é a construção de um edifício de raiz que dê resposta, portanto, primeiro porque a Associação de Desenvolvimento, que é a IPSS na freguesia, não tem uma sede própria, não tem o edifício de raiz para desenvolver a sua atividade em pleno, e depois é para criar mais uma valência, que é a valência de lar. Já existe o projeto? O projeto está quase concluído, portanto, está, pois é, a ver se a gente consegue... Estão à espera de financiamento. Ver se a gente consegue algum financiamento para poder avançar com a obra. Não é? Portanto, mas é uma obra de necessidade. É uma obra de necessidade, é a obra de que maior necessidade neste momento na freguesia. Depois há outras, é resolver aqueles problemas que ainda há bocado tivemos a falar, do saneamento, que estão por resolver, e a gente sabe que estão por resolver e que temos que continuar a lutar para resolver. Depois temos também temos, ao contrário do que muita gente pensa, que neste momento não podemos andar ao luxo de andar a gastar dinheiro em polisportivos, duplicar as infraestruturas na freguesia, mas penso que fazer um polisportivo em Nogueirinha não é uma coisa que fica assim tão cara, e que a gente anda desde os primeiros, desde que fomos para a Junta, a prometer que fazemos, e que queremos cumprir também com a nossa palavra, porque há muita criança em Nogueirinha e as crianças não têm que estar a fugir aos pais a via de Nogueirinha para Maruja para praticar desporto. Também se tiverem um polidesportivo em Nogueirinha, penso que não é por aí que o investimento, que esse dinheiro vai fazer falta noutras atividades. E depois temos outros, melhoria de outros, temos lá dois ou três estradões que a gente gostava de ver alcatroados, porque dão, no verão trazemos muita gente para a freguesia, que tanto em turismo, que tanto, e mais até alguns ligados ao turismo tanto estrangeiro, pessoas que vêm para lá e que nós queremos também criar condições, porque são pessoas que estão aqui, que passam aqui o verão e que fazem despesa na freguesia, no concelho, em Oliveira do Hospital, e também queremos criar algumas condições para que essas pessoas venham, continuem a vir cada vez mais também para a nossa freguesia. Não é? Muito bem, portanto, os objetivos que Aníbal Correia quer ver concretizados, por isso mesmo está à frente da Junta de Freguesia de Maruja. Aníbal Correia, como é que avalia a relação entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital? Sempre tivemos uma relação aberta, uma relação ótima. É evidente que os tempos, nos últimos anos, os cortes têm sido muitos e a gente não faz aquilo que a gente queria, mas em termos de relações pessoais tem sido... Temos trabalhado bem, sempre trabalhámos bem. E como é que vê esta preocupação do Executivo Municipal na descentralização das verbas destinadas às freguesias? Mudou muito a forma de trabalhar? Mudou muito a forma de trabalhar, portanto, agora é muito diferente. Agora os presidentes de junta têm muito mais autonomia do que tinham anteriormente. Anteriormente ia-se lá, portanto, as juntas de freguesia, que tivessem alguma dinâmica, portanto, iam, apresentavam as propostas e, portanto, negociavam-se, e neste momento o presidente da junta tem algum fundo de maneio que pode utilizar sem ter que andar a toda hora a recorrer. Portanto, eu penso que nesse aspecto foi bom, e que se vá tentando dia a dia, que se vá melhorando, não é? Muito bem. Aníbal Correia é o presidente da Junta de Freguesia de Maruja, uma entrevista na Rádio Boa Nova, às portas desta 13ª Feira do Porco e do Enchido, que acontece no cenário natural, no anfiteatro natural da Laje Grande. Aníbal Correia vai, a meio do segundo mandato autárquico, equaciona uma recandidatura à Junta de Freguesia de Maruja? Ainda é muito cedo para a gente falar nisso, mas, portanto, eu acho que também temos que abrir, deixar uma porta aberta a outras pessoas que também tenham essa pretensão de ir para a freguesia e lutar pela freguesia, até para que surjam ideias novas e aí ainda estamos muito longe, ainda não sei se vou conseguir concretizar aquilo que me propus, portanto, aquilo que nós, a equipa, nos propusemos, mas pronto, ainda é muito cedo para a gente estar a falar nesses assuntos. Muito bem, a seu tempo então voltaremos a falar sobre essa questão. Na Rota pelas Freguesias, a Rádio Boa Nova esteve em Maruja, onde volta a estar também no domingo, porque ali acontece a 13ª Feira do Porco e do Enchido. Em destaque esteve este evento marca da Freguesia e do Conselho de Oliveira do Hospital, assim como as preocupações e as alegrias do autarca em quem o povo confiou. Uma conversa aberta com Aníbal Correia. Aníbal Correia, obrigada pela sua presença na Rádio Boa Nova. Obrigado também nós à Rádio Boa Nova.